が、ボアっぽい。柔らかい。すごい。 135、boa noite。 Contato radar na decolagem, serviço de vigilância, saída PUCA. Saída PUCA 6224. Solicita manter a proa 110 para evitar a formação, senhor. Controle AB 5837, boa noite. Formação Alfa, está cruzando 260 para 140. Mantém escuta 5837. Controle, copiou 6224? 110. Afirmo, é 115 agora, pro 115, para evitar a formação. Pro 115, ciente, está autorizado manter pro 115. Autorizado pro 115, 5837, a sua identificação, desce via chegada a ponto para 2000 pés, aviste no 014, Webjet 5837. Identificou via chegada a ponto para 2000, qual é o caso? 1014. Em Alagoinha, vigilância 5837. 5837. Bye bye. 11925, good night. Good night. Salvador Control, good night, total 99025. Ainda abrida Sivana Cidade, departure 9908. Oh, departure 9908, request position leader. Chega aí, senhor, mantenha o departure 9908. Mantenha o departure 9908. Solo Salvador, papai. Romeu Eco, Romeu Mike, confirme pista, decola da pista 1-0, confirme o pátio que se encontra. Está frente ao hangar da Embraer, na polícia militar, se possível, decola da 1-7. O Eco, Romeu Mike, autorização Brasília. Gente, pátio 4 então, decola da 1-7, Brasília 3-2-8-0, informação Alfa, aguarde para corte. Eco, Romeu Mike. Colagem autorizado no 0, 150 graus, 10-9-5-9-7-2. Papa Romeu Eco, Romeu Mike, pronto para a cópia? Está pronto para a cópia, Eco, Romeu Mike. Autorizado Brasília, nível 280, pela Uber Zulu 107, após Foxtrot Romeu Mike, após Upper Whisky 10. Decola da 107 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 35, aciona 5131. 0, Brasília, IAP Zulu 17, até Fox Condor Mike, por roda, AP Whisky 190, após decola 17, com curva direita na gola, transmissão ao vivo, 1935, controle, 5131, transponder, o Eco Romeo Mike. Confirme apenas o transponder, Eco Romeo Mike. Transponder 5131, Romeo Mike. Planejamento correto. Confirme o POB. POB de 007, o Eco Romeo. Gente, pátio 407 a bordo, para acionamento, táxi, decolagem, transfere agora a torre, 1-8, decimal, meia dúzia, Eco Romeo Mike. Autorizado, chame para o táxi, Força Aérea 25-2000. Para a vantagem, sim, André, estamos 3 metros. Controle Salvador, boa noite, gol no 805 com informação alfa. 05, identifique, desce via, chegada Mário para 2000 pés. Ajuste no 04, forma localizador 805. Desce via, até 2000. Ajuste 1014, reportará o estabilizado no 805. Afirmativo. M2224, chame centro Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, chame 6224. 6285, 2545, 6224, obrigado. E o 5972, confirme perfil de saída. Eu, Matheus, estamos na proa de Dael. Ah, mas a sua curva seria mais acentuada. 5225 tem o tráfego na sua posição 12 horas, 9 milhas, cruzando 8.800 pés. Estamos pelo nosso GPS aqui, estamos efetuando agora uma curva para a direita, então. Transfere agora a torre 1-8, decimal 6-12, para acionamento, táxi, decolagem, Eco Romeo Mike. Livre, acionar, reporte pronto para o táxi, Eco Romeo Mike. Zero oito, boa. Ciente, táxi autorizado até a interseção 1028. Na interseção, transfere torre 1-8, decimal 6-12 para decolagem. Força Aérea 25-2000. Se escuta até a interseção, após na interseção 1-8, decimal 6. Escada de 210 horas. Certo. Circuito 37, número 2, desce via para 2000 pés, ajuste 104, informe localizador. Tráfego número 1, 3 milhas para Duna. Ok, informando o localizador, descendo 2000, 1014 web, 5837. O 5972 pode tomar a proa de letra, senhor? Afirmativa. no zero. Ficar um pouquinho nessa proa aqui, passando pelo aqui. 5837, vetor para sequenciamento, vou ir na proa 215, limitado pela 130 de Simbra. 215-130 de Simbra, 5836. 526 decola a partir da interseção, confirme. Acerto. A partir da interseção, então a linha decola a pista no 0, 160 graus com 109-2526. A linha decola da interseção, 2526. Salvador, uma boa noite, Altan 3600, na final, baixada travada. 3600, continue aproximação no 0, reporte final de 3 milhas da cabeceira no 0, 150 graus, 109, Altan 3600. Chamarei 3600. Q37, curva esquerda na prova, 145, forma estabilizada. Esquerda no 45, forma estabilizada, L5837. Q526, decolou 02, chama agora o controle em 11935, boa noite. 11935, boa noite. Ilhéus. Well, heading Ilhéus, total 9908. That's correct. 908, heading Ilhéus, receive center now, frequency 125.1, if enable 13325. Q251, enable 13325, total 9908. That's right, have a nice trip, sir. Have a nice day. 025, posse aérea 25-2000. Aérea 25-2000, contato radar na decolagem. Jet 5837 estabilizou? Ok, afirmativo, está estabilizado. Mantendo 2000 web 5837. Afirmativo, passa a posição duna no momento, chame a torre, frequência 18.6, 5837. 18.6, 5837, boa noite. Rio 5972, controle. A escuta prossiga. Acusando o nível 190, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. A 3 milhas para o externo. Está gravado. Sim, continue na aproximação no zero. Informarei pista livre, 160 graus com 10 nós, 5837. 5837. Salvador, boa noite. Delta, Mike, X-Ray, Delta. Mike, X-Way Delta, prossiga. Autorização de reboque da posição 11 para a posição 12. Qual é o PB? 07. 07, táxi autorizado, reporte para ingresso na pista, Eco Romeo Mike. Zero, solo 05, libera a direita, chame solo 129. Direito 129, TAN 3600. X-Ray Delta, não escuta? X-Ray Delta, prossegue. Utilizado o início do push, aguardando, eu tenho uma aeronave que vai ingressar o pátio principal para a posição 09. Após o ingresso da mesma, e prossegue para a remota 12. Ok, gente, após o ingresso da aeronave 09, prossegue para a 12, obrigado. O curso do localizador. Autorizado, ajuste no 014, Formaral, no 805. Via Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette, portão 09, instante 3600. Para ingresso, com o mais. Pistão no 7, está autorizado o ingresso, reporte alinhado na cabeceira, 17, é com o meu Mike. Espera 25-26, controle. Nasce, escuta. Autorizado, voa direto ao fito, 25-26. É presente, direto ao fito, 25-26. Sente, aguarde para iniciar o eco Romeo Mike. Controle 35344, sentido Alfa, passa o 220 até 150. 35344, voe na Prodimar, chegada Mar autorizada, desce até 2000 pés, via chegada. O ajuste é 1014, identifique. É 2000, via chegada, 35344, confirma ajuste. 10014. Gente, 3344. Quatro radar, posição Judas, permanece sob vigilância. 5344. 3344. 02526, cruza o nível 160. Chame o centro Recife 125, correção. Em 126, decimal 0, alternando em 128, decimal 8. Centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Uma boa noite. Boa noite, temos voo. Romeo Mike decolou 09, chame controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo, Eco Romeo Mike. Eco Romeo Mike, contato radar na decolagem, vigilância, Romeo Mike. Utilizando o localizador 1805. 1805, completa aproximação, torre 1-9-8-6-12. 18-6, obrigado. O meu mic vai atingir 4.000. Sim, sim. Torre, boa noite, Gol 1805, passou externo, baixar travado. 805 avistado, livre pouso no 0160 com 10 nós no 805. Livre pouso no 805. Eco Roma Mike está mantendo o 040, quando possível acender para o 280. Gente, mantendo 40, Eco Romeo Mike, aguardando a pessoa para 280. Sim. Tan, voo no 805, solo zona 5, libera a direita, tem táxi autorizado via Alfa, Índia para o portão 3, não me escuta até lá, voo no 805. Alfa, Índia para a posição 3, na sua escuta no 805. Felipe 5344 para o localizador com via direita para o 055, reporte estabilizado. Direita 055, reportará estabilizado. 5344. Salvador, o TAM mais 6 Delta informa esse pushback aí. Boa noite. Boa noite, obrigado. Salvador. Boa noite, Sideral 9971. 971, boa noite, Sideral. 360 para Guarulhos. 360 autorizado Guarulhos, conforme plano de voo. Decola no zero com curva direita, saída da Euleda pós-CRAT, onde intercepta a Pezulu 14. Frequência do controle 119.35, a torre 118.6 dúzia. Seu transponder 5173, Sideral 9971. Decolamos da 10 com a primeira curva direita no perfil da El. Da El, Leda, CRAT para interceptar a Aves 114. 1935, 18.6573. Fala em pronto, puxa o acionamento 9971. Obrigado.